Olá! Ah, tá foda. Tá um ar seco do caralho. E isso não faz nem um pouco bem pra minha rinite, eu tô tossindo pra caralho. Então, sim, esse podcast diversas vezes vai ser um pouquinho interrompido pra eu tossir, mas é isso. Ou eu gravo tossindo, ou eu simplesmente não gravo. E possivelmente vai ficar um barulho de fundo, por quê? Porque tem um umidificador bem atrás de mim. Para tentar fazer o ar ficar mais respirável, mas tá foda. Ai, primavera e verão é um lixo. Antes eu só odiava o verão, mas agora eu tô começando a odiar a primavera também. Mas enfim, esse vai ser o podcast que eu já falei no podcast anterior, que vai ser um podcast meio polêmico, vai gerar uma certa treta, vai ter gente se desinscrevendo do canal, gente me xingando, enfim, eu já prevejo tudo que vai acontecer, mas no final eu vou falar uma coisinha só sobre o que vai acontecer, que talvez só vá comprovar tudo que eu tô falando aqui nesse podcast. Esse podcast aqui, quero deixar claro de primeira, o nome dele, como vocês estão vendo aí no YouTube, é A Dialética, Dialética, com enfoque no ética, A Dialética Materialista e MGTOW. Ou seja, o tema desse podcast não é só para falar de MGTOW. Na verdade, esse podcast vai muito além de MGTOW. Esse podcast, o principal tema dele é a dialética materialista mesmo. E aí, baseado nisso, eu pensei sobre esse tema e eu pensei comigo mesmo que daria para encaixar MGTOW nesse tema, sabe? Algumas coisas que eu percebi já sobre MGTOW, que eu quero falar sobre MGTOW já faz um tempo, e aí dá para contextualizar com a dialética materialista, então eu vou fazer em um só podcast, mas assim, isso daqui, esse podcast não é só sobre MGTOW, isso daqui vai muito além, isso daqui também vai falar sobre feminismo, vai falar sobre modernidade, vai falar sobre tecnologia, relacionamentos líquidos, funcionamento do Estado nos dias de hoje, enfim. Se você acha que isso daqui é uma crítica pessoal ao seu sistemazinho, não, não é. Mas continuando, eu também poderia chamar esse podcast aqui de Por quê? Motivos pelos quais eu não sou MGTOW, ou Por que eu não sou MGTOW. Mas como eu disse, isso daqui vai muito além de MGTOW, então. Mas sim, esse tema é bem explicitamente a ver com o MGTOW e sobre algumas coisas que eu percebi sobre o movimento, filosofia de vida, ideologia, sei lá como vocês querem chamar. O foda também de MGTOW é isso, que independente do que você chamar MGTOW, se você chama de filosofia, você chama de modo de vida, você chama de ideologia, você chama de estilo de vida, independente de como você chamar, sempre vai ter um para falar: "Não, mas MGTOW não é isso". Então, chamem como vocês quiserem, tá? Não encham um saco. Eu só vou falar que a ideia, o ideólogo MGTOW, para simplificar as coisas. Enfim, primeiro lugar, antes de falar sobre MGTOW, sobre como o assunto se encaixa em MGTOW, o que é, para mim, Thiago, a dialética materialista? Antes de falar sobre a dialética materialista de modo mais explícito, eu quero falar sobre uma pequena coisinha da minha vida pessoal que eu percebi que tem a ver com esse tema. Como vocês devem saber, eu estou realizando já freelance faz um tempinho em que para uma empresa americana. E aí, nesse freelance que eu faço, basicamente eu vejo propagandas e aí eu tenho que avaliar as propagandas. Se essa propaganda tá interessante para mim ou se não, se tem algo de errado com ela. Eu tenho que avaliar basicamente se eu quero ou não quero ver a propaganda no meu feed do Facebook, Instagram e etc. E aí é justificar o porquê, enfim. E uma coisa que eu percebi, e eu acho que isso deve servir não somente para mim, quanto também para praticamente todo mundo que realiza esse trabalho aí nessa empresa, é que eu utilizo de motivos muito pessoais para justificar minha resposta. O que eu quero dizer com isso? Eu só digo que eu quero ver algo no meu feed de notícias, quando uma propaganda aparece, eu só vejo que eu quero ver essa propaganda no meu feed se essa propaganda me for útil, se essa propaganda servir para mim. Exemplo, eu vejo lá no meu feed uma propaganda de trator para colher grãos. Eu coloco que eu não quero ver, por quê? Porque eu não me serve. Não, eu não sou agricultor, não sou fazendeiro, não sou porra nenhuma desse tipo de coisa. Ou seja, um trator para colher grão não serve para mim para nada, então eu digo que eu não quero ver. Agora, por exemplo, vamos supor, aparece uma propaganda de um show de uma banda que eu gosto aqui no Brasil. Eu coloco que eu quero ver. Por quê? porque é do meu interesse ir para esse show, ver essa banda participar do negócio. Resumo da ópera: eu só coloco que algo que eu quero ver, algo que eu tenho interesse em algo, se esse algo é útil para mim. Se esse algo não é útil para mim, eu coloco que eu não quero ver, pelo simples fato de que não me serve de nada. E uma coisa que eu percebi hoje em dia, não somente relacionada a esse trabalho que eu faço, quanto também a tudo, é que hoje em dia a gente só dá atenção para as coisas que nos servem. E sabe por que que isso acontece? Porque a gente vive numa lógica atual que é muito utilitarista, materialista. O que eu quero dizer com isso? Você já reparou que as propagandas, a maioria das propagandas, são feitas de modo a parecer pessoal? Tipo, elas não falam nós podemos, elas falam você pode. As propagandas de hoje em dia, de quase tudo, são muito pessoais. Elas dão a impressão de que elas estão se dirigindo exatamente a você, sabe? É lógico que você vai falar: ah, mas eu não sou burro, eu sei que isso daqui é dirigido. Isso daí, tipo, tem 500 mil pessoas vendo a mesma propaganda, ou seja, não é dirigido só pra mim. É lógico que. É lógico. Mas assim, isso cria no nosso inconsciente uma certa sensação de que as coisas são dirigidas pra gente, são dirigidas especialmente pra gente. Tipo, compre isso para você ser bonito. Compre isso para você ser incrível. Seja não sei o quê, porque você vale muito. Você isso. Ou seja, é algo muito pessoal, muito individual. E eu acho que isso influencia em toda a ética, em todo o nosso modus operandi, o nosso modo de pensar em sociedade. Por quê? Porque hoje em dia a gente faz tudo na medida do eu posso, na medida do é utilizável para mim. É útil para mim. Isso faz muito parte do que eu chamo de dialética materialista. O que é a dialética materialista? A dialética materialista é algo que eu defino como a extensão, o quanto a linha de pensamento, a linha dialética, a linha retórica que justifica tudo no material. Ou seja, a minha vida só possui justificativa no material, eu devo me pautar no material eu encontro felicidade. Essa é a dialética materialista, que é uma dialética completamente, como eu disse, voltada para o material e desprovida de qualquer forma de espiritualidade, transcendência. A transcendência, vamos colocar assim, do materialismo seria o hedonismo, seria o prazer, vamos colocar assim. Eu acho que o prazer e o niilismo, primeiro o niilismo, depois o hedonismo, porque eu acho que mais frequentemente o hedonismo é consequência do niilismo e não o contrário, mas eu acho que a consequência última do materialismo é o niilismo, que por consequência leva ao hedonismo. Porque você parando para analisar as coisas e percebendo que materialisticamente falando nada fez sentido, e que materialisticamente falando eu não preciso de nada realmente, nada precisa de mim, você começa a acreditar que a única coisa que vale realmente é o prazer. Por quê? Porque se as coisas por si só elas não produzem sentido, porém produzem prazer, logo o meu modus operandi, a minha lógica vai ser voltada para o prazer, logo hedonismo. Então eu acredito que hoje em dia, e é por isso mesmo que a gente vive numa onda de ateísmo, de depressão e doenças da mente e tal. Por quê? Porque hoje em dia o ser humano perdeu, hoje em dia o ser humano está quase que completamente desprovido do seu potencial à espiritualidade, do seu potencial a transcendência. Por quê? Porque hoje em dia a gente enxerga as coisas muito nessa relação do que é útil para mim. E o utilitarismo é contrário ao belo. O que eu, Thiago, defino como belo? O belo, para mim, é aquilo que não possui uma justificativa, é aquilo que não possui um uso, sabe? Por exemplo, arte. Quando você olha para um quadro de arte, pensa, o quadro de arte. Aquele quadro de arte, para que ele serve? Não serve para nada. Se você for colocar em termos práticos, o quadro de arte, ele não produz riqueza, o quadro de arte. Você pode falar: ah, o quadro de arte, ele tem um valor. Ele tem um valor porque nós colocamos um valor naquilo. É como se fosse uma, entre aspas, construção social que diz que aquilo ali tem um valor. Mas assim, por si só, o quadro de arte, um quadro de arte do Boguro, por exemplo, do Gustave Doré, eles têm uma utilidade. Eles produzem capital, eles produzem riqueza, eles produzem felicidade, eles fazem alguma diferença prática na vida de quem olha para aquele quadro? Não, eles não fazem diferença nenhuma, eles não têm utilidade nenhuma. Mas aí é que tá, o belo é aquilo que não tem justificativa de ser. Quer dizer, não é que ele não tem justificativa de ser, ele não tem justificativa de ter. Ele não tem a justificativa, ele não serve para nada. Porém, ele é algo que se auto-justifica. Quando a gente olha para um quadro e é um quadro belo, a gente sente, sabe, a gente se sente bem. A gente sente que aquilo ali é algo bonito, é algo belo. E a gente, se a gente estiver suficientemente ligado à beleza, à arte, e não ligado à materialidade das coisas, a gente vai querer parar um tempo para admirar o quadro. E se você parar para pensar, esse tempo que você está parando para admirar um quadro, você poderia, por exemplo, estar investindo em ganhar dinheiro. Você poderia estar investindo em, sei lá, comer prostituta, em sair por aí, ganhar e fazer coisas com pessoas e... Enfim, se jogar no materialismo. Mas não, você está utilizando o seu tempo para contemplar algo. E gastar tempo com qualquer coisa, admirando qualquer coisa, é extremamente contrário à materialidade que a gente vive hoje em dia. Porque no meio do material, tudo é descartável. Porque o materialismo se relaciona explicitamente com o capitalismo. Tudo aquilo que é material, tudo aquilo que pode ser comprado é descartável, se possui uma utilidade. Quando não possui uma utilidade, aquilo ali dificilmente como eu posso dizer, revendável, é recomprável. Enfim, tudo aquilo que não possui uma utilidade prática é algo que é palpado no belo, é algo que não possui justificativa na materialidade. E hoje em dia a gente vive muito em prol somente daquilo que possui uma justificativa, daquilo que possui um porquê de ser no material, daquilo que é valoroso em termos materiais. A gente não vive mais, a gente perdeu a capacidade de olhar para as coisas e ver a beleza das coisas, porque a gente está muito preocupado em ganhar dinheiro e a gente está muito preocupado em levar o nosso estilo de vida adiante, sendo que a gente muitas vezes não para pensar que existem outros estilos de vida, existe um mundo além do nosso mundo. E aí é que eu quero entrar com como isso se relaciona com MGTOW. Eu percebo que MGTOW, assim como outras filosofias de vida, não somente MGTOW, mas até o feminismo, a direita, a esquerda, o cristianismo e etc., eles se tornaram movimentos, entre aspas, que eles apelam muito ao quanto isso é utilizável, ao quanto isso é palpável para o individual, ao quanto isso é útil para o individual, sabe? Eu vejo não somente o MGTOW, o movimento, ou a ideologia, o ideólogo MGTOW, como vocês quiserem chamar, não somente o MGTOW, mas também várias outras filosofias de vida, ideologias, etc., como algo que possui um forte pé, um forte apelo ao materialismo utilitarista. Por quê? Porque é algo que eles se servem da premissa de que se algo serve para mim, se isso serve para mim, eu devo adotar para minha vida com máxima força e me dedicar a isso, digamos assim. Agora, se isso não serve para mim, se isso não tem utilidade de maneira prática para mim, eu devo não acreditar nisso, eu devo desvalorizar isso, eu devo xingar isso, etc, etc, etc. Um exemplo bem palpável do que eu tô falando é que um dos principais argumentos dos MGTOW para serem MGTOW é que justamente, segundo eles, e eu até concordo, na verdade, com esse argumento, de que a maioria das mulheres hoje em dia não possuem mais uma utilidade, vamos colocar assim. Elas não possuem mais virtude, elas só querem saber de lacrar e direitos iguais e no fim das contas não fazem porra nenhuma, sabe? As mulheres de antigamente, pelo menos elas cuidavam de casa, elas tinham, sabe, uma utilidade, entre aspas, em meios práticos, cuidavam da família, cuidavam dos filhos, etc. Hoje em dia as mulheres não querem cuidar de porra nenhuma, não querem ter filhos, não querem ter nada, e esse daí é um dos principais argumentos dos MGTOW para ser MGTOW. É um argumento que eu concordo, eu, Thiago, concordo, porém, é um argumento que parte, como eu disse, desse ponto de vista utilitarista. Antigamente tinha uma utilidade, hoje em dia não tem mais uma utilidade. Logo vou abandonar, logo não vou seguir isso. Por que, que eu, Thiago, não me considero MGTOW? Antes de dar as minhas justificativas para isso e falar como o MGTOW se relaciona com o materialismo dialético, que eu enxergo por aí... Antes de me virem me xingar, eu sei que vão me xingar de qualquer forma. Mas assim, eu devo dizer que assim, com uns 80% pelo menos dos argumentos, dos pontos de vista dos MGTOW sobre a realidade, eu concordo. São Eu diria que uns 80% dos argumentos dele simplesmente não tem como rebater, ou eu, pelo menos até o momento, não cheguei a uma maneira de rebater, e sinceramente não tenho nem interesse, porque eu enxergo que as coisas são assim e ponto, acabou. Assim, eu concordo com 80% dos argumentos dos MGTOW em geral, porém. Quando você adere a qualquer estilo de vida, filosofia, etc., você tem que pensar que você, quando adere a isso, você está não somente aderindo ao movimento, quanto também aderindo às consequências do movimento. Toda a forma de pensar, todo o mindset, entre aspas, que você adquire, ele atua não somente sobre as suas crenças que são conscientes, mas até crenças a nível inconsciente, coisas que você nem parou para pensar, mas você simplesmente adquire porque você adquiriu tal modo de pensar, e para adquirir tal modo de pensar, você tem que instalar no teu cérebro, no teu computador pessoal aí, certos programas, que esses certos programas são certas características da crença. Por exemplo, um exemplo bem, bem simples do que eu tô falando: cristianismo. Vamos supor que você decide que você vai ser cristão. E que você vai ir para a igreja e ler a Bíblia e os caralho. Beleza. A partir do momento que você decide ser cristão, uma consequência disso, de você ter assinado o pacote completo, entre aspas, do cristianismo, é que você, além de você seguir a Cristo, seguir a Bíblia, blá blá blá blá, você inconscientemente até, você vai começar a passar a considerar todo mundo como iguais. Ou seja, você vai considerar que não existe ser humano que vale mais do que outro, que todo mundo vale a mesma coisa, porque o cristianismo prega isso, que todos somos iguais e todos valem a mesma coisa. Ou seja, se antes você era um ser humano, antes do cristianismo, por exemplo, você era um ser humano que você dizia que existem vidas que valem mais do que outras vidas, ou existem, sei lá, etnias que valem mais do que outras, ou não sei, você fazia qualquer tipo de distinção entre as pessoas, quando você se torna cristão, automaticamente isso vai se perdendo com o passar do tempo. Por quê? Porque faz parte da crença cristã, dos roots, entre aspas, do cristianismo, considerar que todos somos iguais, porque perante Deus todos somos iguais, segundo o cristianismo. Logo, uma das implicações, uma das consequências de você ter se tornado cristão, é não somente o fato de você começar a ler a Bíblia, ir pra igreja, blá blá blá blá, mas também o fato de que você vai começar a ver todo mundo como se todo mundo fosse igual. A mesma coisa acontece com o MGTOW, não exatamente dessa forma, mas quando você adere ao sistema filosófico MGTOW, isso gera uma série de mudanças no teu mindset, e eu percebi essas mudanças, estou percebendo essas mudanças já faz um tempo, e é por isso que eu não sou MGTOW. Agora, começando a parte da minha, entre aspas, crítica MGTOW, porque não é crítica, é algo que eu vejo, que eu vi na raiz de MGTOW, nessa série de consequências de aderir à crença, e eu falei para mim mesmo: eu não quero essas consequências, eu não quero isso, e isso não corresponde a mim, ao que eu acredito e aquilo que eu acho que o ser humano é. Por isso eu escolhi não aderir a MGTOW, embora meu estilo de vida seja quase um estilo de vida de MGTOW. Tudo bem, eu namoro, mas grande coisa, tipo, mesmo quando antes de eu namorar, eu não era um ser humano que dava. Um cara que dava muita atenção pra mulher, eu não conversava muito. Eu tinha basicamente um estilo de vida bem MGTOW, não tem outra palavra. E antes que venham me falar que, ai, eu não tomei a Red Pill. Cara, tem vários podcasts aí meus, só vocês pesquisarem aí nos meus vídeos, que são podcasts Red Pill pra caralho. Eu fiz até uma, entre aspas, resenha do The Rational Male, que é um dos principais livros pra quem tá nesse mundinho de MGTOW e masculinismo e os caralho. Então, cara, esse argumento de que você não tomou a Red Pill, cara, aliás, aí já começa um dos problemas de MGTOW, que é essa crença interna dos MGTOW. Isso é uma crença que não é culpa do ideólogo MGTOW em si, mas sim das pessoas que se dizem MGTOW. Não somente das pessoas que se dizem MGTOW. A qualquer pessoa que adere a qualquer crença passa a achar que essa sua crença é o ponto último da evolução humana, é o ponto, sabe, é o lado correto da história. Então, por exemplo, se você é cristão, você automaticamente vai achar que o cristianismo está certo e todos os outros pontos de vista estão errados. Se você é feminista, você vai achar que feminismo está certo e tudo que vem de fora do feminismo está errado, porque existe todos os livros e estudos sociológicos, o caralho. Se você for MGTOW, a mesma coisa. Você vai começar a achar que todo mundo que vai contra a tua crença, ou que não concorda em algum ponto com a tua crença, tu automaticamente vai achar que essa pessoa está errada, e muito frequentemente tu vai desprezar essa pessoa, desprezar em forma de dislike, xingamentos. Uma prova empírica do que eu tô falando é que até hoje, nesses 3 anos que eu conheço de movimento MGTOW e os caralho, até hoje eu nunca vi nenhum vídeo mesmo, nenhum vídeo, nenhum podcast, nenhum nada criticando o ideólogo MGTOW que não tem uma cacetada de dislikes. Até hoje eu nunca vi um vídeo, um podcast, nem nada que critica MGTOW e que não tem, tipo, sabe, uma proporção assim, sabe, pra cada 2 likes, 1 dislike. Ou seja, 66% assim de like, sendo que, assim, no resto dos vídeos do canal é, tipo, é 10% a proporção. Pra cada 10 reações, tipo, é 9 likes e 1 dislike. Enquanto que você fala de MGTOW, essa proporção cai pra, tipo, 2 likes e 1 dislike. Por exemplo, o meu próprio vídeo, o meu podcast que eu falei há 2 anos atrás sobre MGTOW, que já era um podcast antes que me falem, ah, você virou mangina porque você tá namorando. Há 2 anos atrás eu já apresentava algumas discordâncias do movimento, do ideólogo MGTOW. Se você for lá agora, nesse momento, e ver como que tá esse vídeo, podcast, cara, tem, assim, e comparar com a proporção de likes e dislikes dos meus outros vídeos e podcasts, você vai ver que é gigante a desproporção, sabe? Enquanto que, por exemplo, meu vídeo aí, meu podcast mais recente, que eu postei falando sobre o Bruno Henrique Comori, ele teve, sei lá, 80 likes e 4 dislikes, algo assim, ou seja, a proporção de likes é muito maior do que a de dislikes. Esse meu vídeo do MGTOW, a última vez que eu vi ele, pra ver como ele tava, isso já faz um tempo, sei lá, mais de 6 meses, mas tava com uma proporção de, tipo, 150 likes e 60 dislikes. Ou seja, simplesmente não bate. Então, uma prova empírica do que eu tô falando, de que quando você adere a uma filosofia de vida, você passa a enxergar tudo que tá fora dela como de algo errado, é isso. É simplesmente qualquer vídeo que você entre em cara que não concorda comigo e tal, ou apresenta algum ponto de discordância ou faz uma crítica, é um enxame de dislikes e muito possivelmente esse podcast aqui também vai ser. Sabe, isso daí só está comprovando aquilo que eu estou falando. Enfim, sabe por quê? Porque o fim último da causa utilitarista materialista é considerar as causas que são coletivas como se fossem causas pessoais. É por isso mesmo que quando você critica qualquer causa, seja MGTOW, seja feminista, de direita, esquerda, a puta que pariu, as pessoas tendem a olhar para isso como se isso fosse um ataque pessoal e não um ataque à causa. Então, por exemplo, quando você critica o feminismo no geral, vai ter feminista que vai te xingar e blá blá blá, como se você estivesse atacando a pessoa da feminista e não a causa da feminista. Então, quando eu aqui, enquanto eu estou criticando o movimento MGTOW, muitos MGTOW vão ouvir isso daqui e vai interpretar que eu estou criticando ele, o MGTOW, a pessoa MGTOW. Eu não estou criticando vocês, MGTOW, de forma pessoal e individual. Eu não tô nem aí pra vocês. O que você faz da tua vida de maneira individual é problema seu e unicamente seu. O que eu tô criticando é essa tua tendência, não somente dos MGTOW, mas de todo mundo que acredita em alguma coisa e defende essa alguma coisa, de achar que qualquer um que discorda dessa causa tá fazendo uma crítica pessoal a você, como se fosse algo individual pra você. Sabe, como, por exemplo, eu dou um argumento contra a causa e a pessoa entende que eu tô xingando a mãe dele, sabe? Eu tô falando, ah, eu não acredito em MGTOW, não concordo, porque isso, e a causa é materialista, blá blá blá. Aí o pessoal, aí, o que a pessoa tá ouvindo? A pessoa tá ouvindo, eu não acredito em MGTOW porque você é um filho da puta, você é um idiota, você é um burro do caralho, você é um macaco, você é blá blá blá. É isso, cara, é isso. A maioria das pessoas percebem ataques ao coletivo da qual elas participam como se fosse algo individual. Sabe por quê? Porque hoje em dia a materialidade, a lógica das coisas segue isso, como se você fosse uma causa e não um indivíduo. E aí é que tá um dos paradoxos do MGTOW. MGTOW prega tanto sobre liberdade, e homens seguindo o próprio caminho, e homens que não têm medo da solidão e tal, mas MGTOW... Cara, eu não enxergo, eu não vejo como... Esse é um grande paradoxo que eu enxergo no MGTOW. Como você vai ser... qualquer coisa, qualquer causa que, pra mim, defende a liberdade, essa causa entra num paradoxo a partir do momento que ela defende algo de maneira explícita. Algo, assim, que ela tá colocando, assim, o dedo nessa coisa, assim, definidamente falando, você não pode isso. As duas premissas mais básicas de MGTOW são não se casar, e não Na verdade, eu diria que são três, talvez. Depende dos MGTOW, mas assim, as três premissas gerais dos MGTOW são não casar, não dividir apartamento, casa, sei lá, com mulher, e não ter filhos. Essas são as premissas básicas do MGTOW. E pra você seguir isso, você não pode ter um relacionamento de maneira mais íntima com mulher nenhuma. Por quê? Porque simplesmente o fruto de você ter um relacionamento mais íntimo com a mulher é simplesmente essas coisas. Você vai querer, entre aspas, gadar pra mulher. E o paradoxo entra quando o lema do MGTOW é liberdade, e eles retiram certas liberdades de forma muito explícita. Por exemplo, aí com certeza vai ter alguém que vai falar: ah, mas a gente faz isso de maneira protetiva, porque nós queremos nos proteger e garantir a nossa liberdade através disso. Ok, mas assim... vamos supor, situação hipotética, vamos supor que um indivíduo toma red pill, tomou todas as pill possível, black pill, já caiu no niilismo, já caiu no hedonismo, já fez tudo que tinha que fazer, já, sabe, já obteve todos os conhecimentos red pill, MGTOW e os caralho, e mesmo assim, depois de ter tomado tudo isso e passado um tempo na misantropia, no niilismo e o caralho, por vezes, não tô falando que todo MGTOW cai nisso, mas por vezes cai nisso, inegável. Se você quiser vir aqui argumentar que, ah, não, MGTOW não leva o niilismo, não leva, mas às vezes leva, tá? Então não venha pagar de desentendido, tá? Enfim, quando o MGTOW prega que você não pode... Continuando o meu exemplo, vamos supor que o cara já tomou todas as pills possíveis e mesmo assim, vamos supor, o cara conhece uma pessoa boa, uma boa mulher, e por qualquer que seja o motivo dele, passa um tempo, eles se relacionam tão bem e de repente ele decide que ele quer casar com aquela mulher. Aí você vai falar: ah, mas a partir do momento que ele tá casando, ele tá assinando um monte de papéis que ele vai perder a liberdade dele porque é o Estado e blá blá blá blá. Beleza. Mas se o cara tem consciência disso, ele tem consciência de tudo que pode acontecer com ele, e mesmo assim ele decide assinar um contrato social, ele decide assinar um papel, mesmo assim ele ainda quer aquilo. É óbvio que isso é uma situação, assim, atípica. A maioria dos MGTOW toma a pílula vermelha e pronto. Não quer mais saber de casar, não quer mais saber de mulher, blá blá blá. Pelo menos os verdadeiros, entre aspas, MGTOW. Mas vamos supor essa situação, assim, atípica. O cara tomou todas as red pill possível e ainda assim o cara quer casar. Ele fazendo isso, ele seguindo o desejo dele de estar pro resto da vida com aquela mulher, ele não está seguindo o próprio caminho? Ué? E aí que entra num paradoxo, sabe? Quando você defende a liberdade, porém você defende algo explicitamente, algo que não é linhas gerais, mas sim uma determinação palpável, você está ao mesmo tempo defendendo a liberdade e também retirando a liberdade. Por exemplo, existe uma diferença vital entre MGTOW e outras filosofias de vida. Por exemplo, epicurismo, estoicismo, neoplatonismo, sei lá, qualquer teorema assim. Por quê? Porque essas teorias, epicurismo, estoicismo, platonismo, os cacete, são teorias que dão regras gerais para a vida. Exemplo, o estoicismo diz que você deve evitar a riqueza e o luxo em geral. Porém, o estoicismo não diz que você não deve, por exemplo, comprar uma mansão. Ele não diz que você não deve comprar um carro foda, sabe? Ele não aponta o que você não deve fazer de maneira assim... definida. Ele só dá regras gerais para você seguir a sua vida. Só que no MGTOW isso não acontece. O MGTOW é um movimento que possui sim algumas linhas gerais para você ser MGTOW, conselhos para você ser MGTOW, mas é algo que aponta diretamente aquilo que você não pode fazer, que, como eu disse, são essas três coisas: você não pode casar, você não pode ter filhos e você não pode morar junto com a mulher. Ou seja, ele aponta assim diretamente o que você não pode fazer. E isso daí não seria o paradoxo para a liberdade? Com certeza me vem alguém que: ah, mas a gente está fazendo isso para defender a nossa própria liberdade. Mas defender a própria liberdade baseada no medo de perder algo, isso não seria ao mesmo tempo ridículo? Desculpa o termo, mas não seria ao mesmo tempo ridículo e coisa de alguém que é fraco e tem medo das consequências dos próprios atos? Porque eu, particularmente, eu vejo muito mais alguém foda, entre aspas, alguém que segue o próprio caminho, nesse exemplo aí do cara que tomou todas as pílulas possíveis e ainda assim quer casar, eu vejo muito mais ele seguindo o próprio caminho num cara que faz isso do que num cara que, por exemplo, deixa de se relacionar quase completamente com mulheres porque ele tem medo de perder os bens, ele tem medo do Estado. Você já se questionou quem é o real, a real pessoa que está seguindo o próprio caminho? Porque é isso que eu vejo em muitos casos de MGTOW. São caras que falam sobre a liberdade, falam sobre... Ai, porque, sabe, criticam a história pra caralho, mas o que eu vejo no fundo são os caras que estão com medo. Eu não vejo, sabe, uns caras que estão com, sabe, eu vou... Sabe o que que pra mim é um MGTOW real? Um MGTOW que realmente segue o caminho do MGTOW? É um MGTOW que é semelhante ao comunista. Ele está disposto a pegar em armas pra derrubar o governo, porque a maioria dos argumentos do MGTOW são de ordem de crítica ao Estado. E dizem que a gente vive num sistema que é profundamente enraizado no ginocentrismo e, por isso, para mudar esse sistema, só teria que haver uma verdadeira revolução. Ou seja, se você for levar ao fim essa causa sua de querer mudar o sistema, querer mudar o Estado, eu acho que o melhor jeito para isso, o jeito real de você fazer isso, seria você pegar em armas, invadir o Congresso, matar todo mundo, instaurar um novo regime, um novo sistema, uma oligarquia MGTOW, vamos colocar assim, e assim você seria um MGTOW verdadeiro, vamos colocar assim. Agora, você participando de panelinha no Facebook, você sabe, porque mulheres, e Estado, e nunca sai disso, é um negócio que, sabe, isso você só se relaciona com prostitutas e vive uma vida, sabe, completamente mediana, achando que tá fazendo alguma diferença no mundo. Tu realmente achas que isso daí é empoderamento masculino, que isso daí é realmente um homem que tá seguindo o próprio caminho, um homem forte, foda? Eu só digo uma coisa, se a tua, não somente MGTOW, mas se a tua filosofia de vida é baseada muito mais no medo do que na simples vontade de fazer algo, eu particularmente eu não chamo isso de liberdade, eu não chamo isso de, entre aspas, empoderamento, eu não chamo isso de ser foda, eu chamo isso de medo. Sabe, é algo que eu enxergo muito, assim, de padrão nos MGTOW, assim, principalmente nos MGTOW que conheceram o movimento faz pouco tempo e e começaram a adentrar nisso e não sabem as implicações, e é agora que eu vou entrar no ponto principal da minha crítica sobre MGTOW. Você ser MGTOW tem implicações filosóficas que profundas que a maioria das pessoas nem percebe. Por exemplo, a partir do momento que você... é MGTOW, você passa a acreditar que... MGTOW, pra mim, eu já parei pra analisar, MGTOW, pra mim, hoje em dia, eu considero como duas coisas. Um, materialismo, porque boa parte, não venham me dizer que não, porque é assim, eu diria que uns 50% dos argumentos dos MGTOW são de ordem puramente material. Ah, eu não vou me relacionar porque eu não quero que o Estado roube meus bens e dê pra ela, eu não quero perder a guarda dos meus filhos, não quero perder, sabe? Isso é materialismo, meu querido. Você se palpar no material pra tomar uma decisão é materialismo, pura e simplesmente. Você pode até querer fugir disso e dizer que não, mas, cara, assume a sua filosofia de vida, assume. É materialismo, você se palpar no que é palpável para justificar algo que é abstrato, que é o teu pensamento, que é o teu individual, se é que você acredita realmente que você existe, que o teu individual existe, isso é materialismo. Então, em primeiro lugar, eu acredito que MGTOW é materialismo, e em segundo lugar, MGTOW é determinismo. Sabe por quê? 50% dos argumentos do MGTOW são de ordem material, como eu disse, de ordem assim, de crítica ao Estado, principalmente, e os outros 50%, óbvio que existem outros argumentos que não estão nesses 50%, mas assim, via de regra geral, os outros 50% dos argumentos dos MGTOW são palpados em biologia, são palpados em teoria evolutiva, são palpados em Freud. E sabe, eu vou resumir, por que que eu não sou o MGTOW? Porque eu gosto mais de Jung do que de Freud. Eu prefiro Jung, eu me encaixo mais com Jung do que Freud. Pra quem não sabe, qual que é a diferença básica de Jung e Freud? Jung foi um psicanalista que veio depois de Freud, e ele acreditava também no potencial do sexo e biologia, no quanto isso interfere na vida humana. Porém, Jung falava que o ser humano não é só isso, ao contrário de Freud, que pregava muito esse, sabe, sexo e tesão reprimido, e vontade reprimida, e pulsão sexual, e Édipo e os caralho, Jung falava que o ser humano é isso também. Porém, o ser humano tem um potencial para ser mais do que isso. Jung acrescenta à psicanálise a espiritualidade. Jung diz que o ser humano é isso, porém o ser humano tem capacidade de ser além disso. O ser humano não é só isso. O ser humano não é só a sexualidade. O ser humano não é só Édipo. O ser humano não é só a biologia. O ser humano também é as suas crenças. O ser humano também é o seu modo de ver o mundo e o seu modo como ele se relaciona com a entidade transcendente. E mesmo que ele não se relacione com a entidade transcendente, ainda assim ele possui uma espiritualidade que é inata. Então, Jung introduz a espiritualidade na psicanálise. E é por isso, simplesmente, que eu não sou o MGTOW, porque o MGTOW vai de encontro direto a Darwin e Freud. MGTOW afirma que tudo é fruto do biológico, e eu não acho isso, sabe? Eu acredito que, assim, para 99% das pessoas, não digo no aspecto global, porque eu não acredito, não conheço outras culturas, não conheço outros países, não conheço, nunca vivi, assim, no Oriente para ver como as coisas são, mas, assim, no Brasil, eu diria que sim, os 99% dos brasileiros são determinados biologicamente. 99% dos brasileiros são facilmente explicáveis pela via material. Por quê? Porque eles são só material, eles são só materialismo. Mas eu acredito que existe um potencial para alguns pequenos, alguns poucos humanos, trespassarem isso e serem mais do que isso. A própria arte em si, muitas vezes, é uma maneira de brecar, de quebrar o biológico, de ir além do biológico. O ser humano, no meu ponto de vista, ele tem um potencial para ser mais do que isso. Ele tem um potencial para ser mais do que a biologia. Ele tem um potencial para ser mais do que o instinto. E o que eu enxergo muitas vezes no MGTOW é que ele acaba condicionando ou fazendo você aceitar que as pessoas são só instintos. Que, por exemplo, se a mulher é poligâmica, isso vai fazer com que necessariamente ela te abandone para ficar com um macho que tem uma condição melhor. E você, por ser homem, você vai necessariamente querer a todo momento trepar com outras mulheres que não são a sua mulher, vamos colocar assim. E sabe, eu acredito que eu acredito na biologia, eu acredito no determinismo, eu acredito até certo ponto na evolução, na teoria da evolução das espécies, Charles Darwin. Eu acredito até certo ponto em todas essas coisas, mas eu acredito que nós, seres humanos, nós não somos só isso. E o MGTOW, por vezes, acaba nos reduzindo, entre aspas, a só isso. Porque sua mulher é poligâmica, ela vai te abandonar, ela vai te meter chifre pra um macho alfa. Porque você é tua mulher é poligâmica, não. Tua mulher é caralho. Esqueci, me fugiu a palavra. Hipergâmica, isso. Porque tua mulher é hipergâmica, ela vai te abandonar pro outro cara aí mais alfa. Enquanto que você por ser poligâmico, você vai querer se relacionar com outros, comer todo mundo e blá, blá, blá, blá. E isso vai fazer com que, com o passar do tempo, você vai começar a querer comer outras mulheres. Eu não tô falando que nada disso é real, que nada disso não pode acontecer. Pode, claro que pode acontecer. Relacionamentos humanos são complicados pra caralho, não são previsíveis. Mas o problema de MGTOW é querer tornar relacionamentos humanos algo previsível, é querer determinar os relacionamentos humanos, e isso faz parte, pra mim, da lógica materialista utilitarista que promove o auto-empoderamento, entre aspas, o auto-empoderamento que sacrifica o potencial do outro. Nós não nos relacionamos mais com o outro, nós nos relacionamos somente conosco mesmo, com nós mesmos o tempo inteiro. Por quê? Porque a gente está sempre vendo o problema no outro. E com isso eu não estou querendo aqui abdicar a Red Pill, falar que a Red Pill está errada, falar que o Estado não privilegia as mulheres. Não estou querendo discordar de argumentos que eu mesmo concordo. Eu concordo como eu disse, 80% dos argumentos que tal, eu concordo. Mas nós não somos somente isso. Se você for ver as coisas só preto no branco, é assim e ponto, acabou. Cara, você mata o potencial do ser humano. E essa é uma diferença vital de por exemplo, outra analogia do porquê que eu não sou MGTOW. Porque eu sou mais parente de Platão do que de Aristóteles. Aristóteles é mais realista, Platão é mais idealista. Eu sou mais idealista do que realista. O que não quer dizer que eu esteja alheio à realidade, mas simplesmente que eu me palpo, eu busco realizar o ideal, viver o real segundo o ideal. E o MGTOW é 100% real. MGTOW não tem nada de ideal. MGTOW simplesmente se propõe a argumentar sobre um sistema que existe, um sistema existente, a sociedade, a monogamia, a biologia, os instintos naturais, hipergamia, o caralho. Simplesmente se propõe a argumentar sobre isso, mas não propõe uma solução, sabe? Simplesmente joga as cartas na mesa, mas não vira as cartas, não propõe uma solução para aquelas cartas, só dá os argumentos, mas, sabe? Um dos problemas também que eu enxergo, não somente comigo e tal, mas com várias outras causas de direita, esquerda, puta que pariu, são que eles só propõem assim, só mostram os problemas, mas não propõem nenhuma solução. E aí é que tá, MGTOW e outros movimentos propõem, mostram problemas que eu, particularmente, eu acredito que não tem solução, não tem o que fazer. Sabe por quê? Resumindo por quê? Porque existem 8 bilhões de seres humanos no planeta. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Tu realmente achas que o Estado funcionaria sem a hipergamia? Se o funcionamento das coisas, o funcionamento social de quase tudo funcionaria sem hipergamia? Sem essa busca do macho pela fêmea e, sabe, sem esse privilegiamento da fêmea em várias questões? Tu realmente achas que o Estado funcionaria sem isso? Para uma escala que, como eu falei, tem 200 milhões... Não dá, nenhum sistema, seja ele real ou ideal, funciona plenamente na realidade em que a gente vive, porque simplesmente tem gente pra caralho nisso daqui, e você ficar se apoiando só nos argumentos, no real, e não no que pode ser o ideal, você mata toda a forma de espiritualidade, você mata toda a forma de transcendência. Esse é outro motivo pelo qual eu não sou MGTOW. MGTOW mata toda a forma de transcendência. Sabe por quê? Porque transcendência, pra mim, Thiago, significa você conseguir sair do solipsismo. Solipsismo é uma questão que eu ainda vou entrar, que é complexa pra caralho, mas enfim... Pra mim, transcendência, de maneira bem resumida, é você conseguir sair do solipsismo, que é algo quase impossível na realidade em que a gente vive. Porém, uma das maneiras de você sair do solipsismo é justamente de você começar a sair disso, é você justamente lidar com o outro, lidar com outras pessoas, enxergar a vida através de outros olhos, outros pontos de vista que não somente o seu mesmo. E MGTOW castra isso, castra esse potencial da gente se ligar com as pessoas, porque simplesmente MGTOW já dá essa ordem de que você não deve fazer certas coisas com mulheres, você não deve ter um contato mais íntimo com mulher. Se você não tem um contato íntimo com alguém, como você vai entender plenamente o ponto de vista da outra pessoa? Como você vai entender plenamente quem é a outra pessoa, sem você se propor a você se jogar de maneira mais íntima nessa outra pessoa? MGTOW mata toda e qualquer forma de transcendência, porque MGTOW é puramente individualismo. É individualismo, materialismo e muitas vezes utilitarismo. E eu, Thiago, eu não quero seguir isso. Por isso, eu não sou MGTOW. E MGTOW, não somente MGTOW, mas MGTOW, feminista, qualquer causa, hoje em dia, ela é adaptada, ela é transformada em algo para manter você preso, inerte naquilo ali. Você já percebeu? Eu vejo isso daí em grupos de Facebook de caras que estão, sei lá, há 3 anos, às vezes até, sem sair de casa, sem se relacionar com ninguém, sem se relacionar com mulher. Por quê? Porque o cara tomou a red pill, entre aspas, e a partir daí não quer mais fazer quase nada da vida. O cara só vai trabalhar, volta pra casa, no dia seguinte vai trabalhar, volta pra casa, todo dia é isso, e não se relaciona com ninguém. Cara, tu realmente achas que isso é vida? Tu realmente achas que fazendo isso você vai atingir alguma forma? Tudo bem, se você quiser seguir esse ideal de vida, eu não tenho nada contra. Mas assim, como eu tô dizendo, isso daí é algo que mata toda a espiritualidade, mata toda a possibilidade de transcendência, isso daí é algo que te prende no niilismo e muitas vezes te leva a permanecer no hedonismo. Por quê? Porque niilisticamente falando, o único fim da vida é o próprio prazer, o próprio hedonismo. E o niilismo é uma filosofia de vida, querendo ou não, predominantemente material, e assim também é o MGTOW. O MGTOW é uma filosofia de vida que, se você for ver o mindset padrão do MGTOW, é um mindset que possui uma série de tendências, por exemplo, tendência ao ateísmo, tendência ao isolamento social, tendência a crítica às religiões, tendência... Você é aquele cara que pensa muito, mas não faz nada. Tendência você, sabe, você querer achar que todo e qualquer tipo de relação humana tá fadada ao fracasso. Isso é determinismo, isso é materialismo, isso é simplesmente você levar a sério demais Freud, você levar a sério demais Charles Darwin, e você achar que o ser humano é só isso. Para 99% dos brasileiros, talvez, eles são só isso, Mas você, isso é até contraproducente para alguém que busca liberdade, para alguém que busca o desenvolvimento próprio. Isso é extremamente contraproducente, você não acreditar que você não pode ser mais do que isso. Você tá meio que, para alguém que quer se autodesenvolver, isso é você querer lançar uma flecha sobre si mesmo. Você arquear uma flecha que vai atingir você mesmo, sabe? Como você pode falar de ser alguém melhor, de ser alguém mais foda pra você mesmo, sendo que você não acredita em nada, em nenhuma relação humana, você não acredita, você é muito cético, sobretudo você... Eu não tô falando aqui que a gente deve colocar, sabe, uma dose de fantasia nas coisas, não tô falando isso, eu só estou falando que, materialisticamente falando, você não vai encontrar nenhum argumento pra ser um ser humano melhor. Materialisticamente falando, nihilisticamente falando, não existe justificativa pro autodesenvolvimento, não existe justificativa pro amor ao próprio, ao amor a si mesmo. Por quê? Porque as coisas... Eu vou simplificar a minha linha de raciocínio, aquela frase do Dostoiévski. Se Deus não existe, tudo é permitido. E se tudo é permitido, logo nada tem sentido, porque o sentido implica numa causa e numa contra-causa, numa tese e a contra-tese. E a partir do momento que existe um Deus falando o que você pode e o que não pode fazer, existe uma ética, existe uma moral, existe um sentido de transcendência, que seria transcender o certo e o errado. A partir do momento que não existe mais o certo e o errado, não existe mais aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer, o branco e o preto, só existe uma coisa uniforme, que não é nem branco nem preto, simplesmente tudo é a mesma coisa, você mata todo e qualquer forma de transcendência desse plano material, porque a transcendência é baseada nisso, é baseada na superação de opostos. E a partir do momento que não existe opostos, não existe transcendência. Sabe? Não existe você, não existe um autodesenvolvimento muito, muito falho. Sabe por quê? Porque o autodesenvolvimento de MGTOW, ele fica muito tendente, muito dependente das próprias forças do indivíduo, do si mesmo sozinho. E cara, ninguém é forte sozinho. Você consegue chegar até um certo nível de autodesenvolvimento, de potência per si, sozinho, mas frequentemente você não consegue ultrapassar esse nível. Você chega naquele limite e aquele limite você não vai conseguir ultrapassar. E muitas vezes a gente precisa dos outros, a gente precisa da relação de algo superior, a gente precisa de uma hierarquia para superar aquilo que tá ali, que é uma barreira, sabe? Você, outra coisa, MGTOW leva a crença no Ubermensch de Nietzsche, sabe? De você por si só, com suas próprias forças, você conseguir superar tudo. Tu realmente acreditas nisso? Nietzsche acabou num hospício. Os últimos anos da vida de Nietzsche foram num hospício definhando. Tu realmente acreditas no potencial de Ubermensch? Eu acredito sim, Thiago, eu acredito sim no potencial humano. Mas eu acho que nós, como seres humanos individuais que somos e materiais que somos, nós possuímos um limite. E eu não enxergo como superar esse limite sem essa possibilidade de transcendência, sabe? Como eu disse, não há transcendência no plano material. Porque no plano material não existe certo e errado, não existe... No plano material, as coisas simplesmente são da forma como são, e você também é da forma como você é. Logo, você aceita isso, logo você aceita que você nunca vai ser algo de... Além disso, e com isso que eu tô falando, não tô querendo aqui defender o cristianismo, não tô querendo defender qualquer religião, não tô aqui querendo defender, sabe, qualquer merda que vocês tenham pensado. O que eu quero defender é que, cara, MGTOW é um paradoxo, porque MGTOW se prende nas próprias premissas. MGTOW parte de um ponto de vista que busca a liberdade, sendo que as próprias crenças de MGTOW muitas vezes são contra a liberdade, barram a liberdade. Elas te acabam te condicionando a você chegar num certo ponto do deserto, vão colocar assim, e você não conseguir passar daquilo, sabe por quê? Porque não existe uma possibilidade de transcendência, pura e simplesmente, é por isso, um dos vários motivos pela qual eu não sou MGTOW. Enfim, e outra coisa também, que eu acho que também é um problema da causa, da ideologia, do ideólogo MGTOW. MGTOW é uma, em certa parte, é uma transferência da culpa. Por quê? Porque MGTOW prega que você não faça As três bases, diretrizes gerais do MGTOW, vamos colocar assim, são bases que punem, entre aspas, muito mais as mulheres do que o Estado, sendo que o próprio movimento MGTOW diz que o principal inimigo é o Estado. Inimigo, e aí, sei lá, é porque tem muitos MGTOWs também que consideram mulheres como inimigo. Mas, cara, vocês não acham que considerar mulheres como inimigo e dizer que existe um matriarcado, que as mulheres têm uma organização secreta em que elas fazem planos, vocês não acham que isso é contraproducente com o que vocês mesmos afirmam? Porque muitos MGTOWs, eu mesmo afirmo isso, que as mulheres não têm muitas capacidades, elas não têm muito intelecto. Resumindo, elas não têm muito cérebro para a maioria das coisas. E você, sabe, você falar que mulheres são capazes de dirigir toda a sociedade, de manipular tudo, de criar toda essa engenharia social que a gente que existe hoje em dia, tu não tá colocando poder demais em algo que não, por si só não possui poder, você não tá supervalorizando algo? Porque se você diz que algo é pequeno e algo é medíocre, mas ao mesmo tempo você diz que se é algo pequeno e medíocre é responsável por toda uma engenharia social e leis sociais e Estado que são gigantescos, cara, tu tá colocando mais poder nas mãos de algo que você mesmo está afirmando que não tem poder, não tem a capacidade, é contraditório, saca? E além disso, você está querendo punir a partir do momento que você direciona as suas punições não pro Estado, não pra você pegar a arma e invadir o Congresso e matar gente pra caralho e começar uma anarquia social, sei lá. A partir do momento em que você não luta contra o Estado, mas sim... não é que você luta contra as mulheres, mas você transfere a culpa para as mulheres, você está, como eu acabei de falar, você está transferindo a culpa, ao invés de você lutar diretamente contra algo que é muito maior do que você, o Estado, no caso, você está indo contra algo que... mulheres, sabe? A maioria das mulheres não são porra nenhuma, elas não têm nem cérebro direito, e a partir do momento que você acha que elas fazem uma engenharia social para as coisas funcionarem ao favor delas, claro, tu não tá colocando poder demais em algo que você mesmo afirma que não, você está empoderando, entre aspas, você está supervalorizando seu inimigo, você está fazendo com que seu inimigo pareça maior do que ele realmente é. Cara, a maioria das mulheres não tem capacidade para nada, a maioria das mulheres são burras, não tem cérebro pra porra nenhuma. Antes que alguém venha aqui falar que eu tô sendo feminista, eu tô defendendo as mulheres, cara, eu odeio mulher, tá? Eu vou resumir meu ponto de vista sobre mulheres. Eu odeio mulheres, eu tenho uma namorada, mas assim, é justamente por eu possuir em mim um potencial de acreditar no transcendente que eu namoro, porque eu acredito que eu e ela, apesar dela, segundo os MGTOW, ela ser hipergâmica e ela ocasionalmente talvez querer partir para um macho que seja mais alfa, que tenha mais condições de sustentar ela do que eu, e apesar de eu ser poligâmico e querer comer todas as mulheres, eu acho que nós não somos só isso. E é por isso que eu me relaciono com ela, porque eu acredito que ela pode ser mais do que hipergamia e eu posso ser mais do que poligamia. Sabe? E é isso, é esse o paradoxo de MGTOW. É ao mesmo tempo uma filosofia de vida que prega o autoempoderamento, entre aspas, e a liberdade. E ao mesmo tempo, sabe, tem algumas crenças que são bem limitantes. Ao mesmo tempo acredita na liberdade, ao mesmo tempo restringe a liberdade. Isso é um, sabe, enfim, isso pra mim é um belo de um convite ao niilismo. Ao niilismo, isso daí pra mim só reforça o niilismo social que a gente tá vivendo. Essa falta de sentido nas coisas, essa falta de fé nas relações humanas. Tanto MGTOW, eu sei que agora vão me xingar, foda-se. Mas assim, tanto uma semelhança que eu vejo claramente no movimento MGTOW e no movimento feminista, entre aspas, é que ambos partem da premissa de que as relações humanas estão todas fodidas e não vou me relacionar com o outro lado. Simples assim, ponto, acabou. E isso daí você tá contribuindo pro materialismo, cara. Tu tá contribuindo pra essa sociedade niilista e materialista capitalista que a gente tá vivendo. Por quê? Porque o núcleo mais básico de organização social, o núcleo mais básico de relação, porque pra mim transcendência é isso, é a possibilidade de relação. O núcleo mais básico de possibilidade de transcendência é justamente a família. E se você não, você mesmo não quer, não tô defendendo aqui que as pessoas constituem famílias, não tô defendendo aqui que, ai, sustente sua mulher, não, conservadorismo é coisa de cold. Mas assim, o que eu estou defendendo é que a partir do momento que você tem um olhar muito crítico para isso e você, sabe, corta relações completamente com isso, com a instituição família, você está cedendo ao niilismo e caos social e falta de relacionamentos que a gente está vendo na sociedade de hoje. Querendo ou não, você gostando ou não, você está contribuindo para com um problema, que é os relacionamentos líquidos, que é... que é simplesmente não haver mais diálogo entre homens e mulheres, que não é simplesmente essa guerra dos sexos que a gente vê por aí. Você está contribuindo com isso? Como não? Você vai dizer, querer dizer que não? E enfim, cara. Enfim, eu acho que, como eu estava dizendo, é um erro do MGTOW. Eu acho que o MGTOW, ele acaba substituindo muitas vezes... ele acaba... Como eu posso falar? Ele acaba substituindo a premissa... pela conclusão, vamos colocar assim. E é por isso mesmo que MGTOW muitas vezes culpa as mulheres ao invés de culpar o Estado. Coloca um peso muito grande nas mulheres ao invés de colocar um peso muito grande nos homens. Porque nós homens que constituímos o Estado. Nós homens que criamos as leis. Nós homens que fizemos X, Y, Z. Aí vão falar, ah, mas a gente fez isso pro conforto das fêmeas. Beleza, mas foram nós homens que fizemos toda essa merda. Fomos nós que escolhemos essa merda. Ou seja, cara, você tá culpando um lado que... Cara, um lado anencéfalo. Anencéfalo não, acéfalo. Saca? Enfim, cara. Eu acho assim, tanto o MGTOW, e como eu disse no início, isso daqui não é uma crítica somente a MGTOW, mas isso daqui é uma crítica a vários sistemas que eu vejo que possuem todo um discurso de liberdade e autovalorização e os caralho, que, cara, como você quer ter liberdade, como você quer ter possibilidade de ser mais do que você é, de você ser mais do que a sua carnalidade, sendo que você olha para as coisas e você só vê carnalidade, você é só carnalidade, você se condiciona somente a ser carnalidade, é, você tá dando um tiro no próprio pé, você tá falando de liberdade e você próprio está cortando a sua liberdade, porque você próprio está cortando a sua possibilidade de transcendência. E cara, você parte do ponto de vista de que, ah, o meu ponto de vista é o ponto de vista mais lúcido possível e por isso eu não preciso desenvolver mais, eu não preciso olhar para as outras teorias, eu não preciso... Todo mundo errado e o meu ponto de vista tá certo. Cara, tu tá ouvindo o que tu próprio estás falando? Tu tá ouvindo? Eu não preciso nem contra-argumentar contra o que tu estás falando. Cara, existe um mundo, um universo de possibilidades, um universo de teorias, um universo de conhecimento, e aí você se fecha em um só conhecimento, em uma só linha de teoria, numa linha de pensamento, uma só linha de teoria, de como, de explicar como as coisas são e blá blá blá. Tu te fechas nisso e, sabe... enfim. Enfim, é por isso mesmo que, por exemplo, eu nunca vi, sei lá, um debate entre um MGTOW e uma feminista. No máximo eu vi, sei lá, o Wilton do Todo Dia Podcast entrevistando lá a feminista, mas sei lá se o Wilton é MGTOW, mas não era um debate mesmo, um debate do tipo, estamos argumentando aqui pra ver quem tem os melhores argumentos. E cara, se você, como eu disse, se você fechar pra uma só teoria, um só ponto de vista sobre as coisas, cara, tu tá deixando de absorver uma caralhada de conhecimento que te poderia ser útil. Porque, cara, eu particularmente eu acredito que por mais que existam crenças, existam pontos de vista que eu, Thiago, eu não concordo, ou muitas vezes eu simplesmente não siga pra esse lado, porque simplesmente meu solipsismo não deixa eu seguir pra esse lado, eu acredito que, mesmo nas teorias que eu discordo, que eu não gosto, há um quê de razão em algumas coisinhas, ocasionalmente há um quê de razão. Por exemplo, um exemplo bem simples, feminismo. Feminismo é algo que, pra vocês que me acompanham, vocês sabem que eu odeio feminismo, feminismo é merda, foda-se. Mas assim, uma coisa que eu já li por aí, em poucos posts feministas, mas já li, em alguns posts de páginas feministas, era um post falando que que a sociedade condiciona as mulheres a serem só beleza física. A sociedade condiciona as mulheres a elas só se importarem com o corpo, a beleza física, a beleza ideal, etc. E é por isso que as mulheres são só isso. É por isso que as mulheres se tornam mulheres fúteis, que estão só preocupadas com maquiagem, preocupadas com a aparência delas, e todo lugar leva uma bolsa para se maquiar, e etc. E por mais que esse seja um argumento vindo de uma feminista, por mais que seja um argumento que esteja no lado feminista da força, é um argumento que eu, sinceramente, eu, Thiago, eu concordo. A sociedade condiciona as mulheres. E quando eu digo sociedade, eu não tô falando somente da sociedade, tô falando até da família, por vezes até da escola, da educação, das companhias da escola, enfim. A maioria das mulheres vivem em todo um meio social que acaba fazendo com que elas fiquem muito presas na materialidade do próprio corpo. E é por isso também, por isso que as mulheres são só corpo, que as mulheres são só vaidade, só, sabe, esses discursinhos que não tem profundidade nenhuma. E esse é um argumento que, por mais que eu discorde de 90% dos outros argumentos feministas, eu vejo uma razão de ser. Eu enxergo que realmente a sociedade condiciona muitas vezes as mulheres, e por mulher não ter, porque mulher é um bicho sem personalidade, por mulher não ter personalidade, a mulher segue isso. Ou seja, talvez se a gente vivesse numa outra sociedade que não condicionasse as mulheres a serem só corpo, talvez elas seriam mais do que corpo. Mas, enfim, esse é só um pequeno exemplo. Por exemplo, esse é um argumento feminista, que por mais que seja feminista, aí eu poderia falar, ah, porque é feminista, então é boa, então tá errado, e cala a boca, e hipergâmica. Cara, tu realmente achas que não? Tu realmente achas que a maioria das pessoas, e você mesmo, quando tá só olhando pro corpo da mulher e só vendo a utilidade que o corpo daquela mulher tem pra você, tu realmente achas que tu também não está condicionando, tu também não estás condicionando aquela mulher a ser só corpo, sabe? Enfim, cara, eu acho que, por mais que eu discorde de ponto de vista, cara, eu acho que há um quê utilizável na maioria dos pontos de vista, mesmo aqueles que você possa odiar. E, como eu disse, no meu ponto de vista, transcendência é sair do solipsismo, transcendência é sair de si mesmo, nem que somente por alguns poucos instantes. E MGTOW mata essa transcendência, MGTOW corta essa possibilidade de transcendência pela raiz e substitui isso por um ideal de autodesenvolvimento, autofortalecimento que não encontra forças para se sustentar em si mesmo, porque todo ser humano é limitado em si mesmo. Nosso próprio corpo, que carrega o nosso ser, entre aspas, ele é limitado. Não, não, não, não há como você encontrar forças para ir além de si mesmo. Eu, pelo menos, eu enxergo que não há como. Talvez no transhumanismo, mas assim, o transhumanismo ainda é uma realidade, a esse ponto que eu tô falando, ainda é uma realidade um pouco distante de onde a gente tá vivendo, mas enfim, na realidade material em que a gente vive nesse momento, não há como você, sabe, você se tornar um cara mais foda sem essa possibilidade de você se ligar aos outros. E com isso eu não tô querendo falar que, ah, então eu estou aqui valorizando o extrovertido. Extrovertido é um lixo. O que eu tô falando é que pra você superar si mesmo, você tem que muitas vezes se ligar aos outros. E MGTOW muitas vezes é contrário a você se ligar aos outros. Então MGTOW acaba, porque, como eu disse, MGTOW já de antemão, ele pré-instala no seu sistema operacional uma série de características, um conjunto assim, de regras que te impele a não se relacionar com os outros, sabe? Aí você vê a Red Pill que avança pra Black Pill, a Black Pill leva ao niilismo, e aí o sujeito vira aquele típico cara hikikomori, que só passa o dia inteiro no quarto e participa aí de fóruns da real e chama muitas vezes os caralho, e a vida dele é isso, ele não tem relação legítima com ninguém. E pra mim isso daí, como eu disse já 50 vezes, isso mata o potencial de transcendência. Sem contar que isso também, isso daí é um belo de um convite e um belo de um aperitivo pra continuar todo mundo vivendo em bolha social e no seu grupinho e rindo um do outro e um denunciando o outro, e enfim. Enfim, cara, enfim. No meu ponto de vista, basicamente a gente vive não somente num sistema de niilismo social, mas também num sistema em que possui a sua própria dialética materialista, utilitarista, e a tecnologia, a internet, as redes sociais veio pra potencializar isso ainda mais. Eu acredito que a tecnologia, e isso eu teria que deixar pra um podcast à parte, porque é um assunto extenso pra caralho, mas a tecnologia potencializa ainda mais o potencial que a dialética materialista possui, que o materialismo possui na vida de cada um. Porque, afinal de contas, se não existe vida, se não existe felicidade aqui no material, quer dizer, além do material, porque muitas vezes o além do material nem existe, logo, a felicidade, o prazer só está aqui no material. Logo, capitalismo, logo, niilismo, logo, hedonismo, e por aí vai. Enfim, eu enxergo que, como eu disse, praticamente todas as ideologias, os ideólogos, seja de qual linha de pensamento for, tirando essa linha, quando isso é algo direcionado mais para a filosofia imparcial, que é algo que hoje em dia é praticamente inexistente, se é que um dia foi existente. Mas assim, tudo hoje em dia leva ao materialismo, tudo hoje em dia leva à autoafirmação, tudo hoje em dia leva pro si próprio, pro próprio, pro eu e não pro nós. E eu não tô querendo aqui defender o coletivismo. O que eu defendo é que a transcendência está além do individual, está além até do coletivo. Nada disso daqui é transcendência, nada disso daqui vai te fazer realmente sair deste plano e atingir novos planos. E quando eu digo novos planos, é até plano de pensamento. Enfim. É isso daí. E como eu disse já, lá para os 20 minutos de podcast, todos os dislikes que eu recebi através disso daqui, todas as talvez, caso tenha vídeo resposta, não sei o que resposta, tudo isso só vai confirmar o que eu falei lá pelos 20 minutos de podcast, de que a maioria dos MGTOW, na verdade, estão seguindo meio que uma faca de dois gumes, um autoempoderamento que é extremamente limitado, um autodesenvolvimento que é extremamente limitado. Porque aí eles começam a se importar com todo, com o que as pessoas falam e... Não pode, como assim você tá falando mal? Cara, MGTOW não é a última linha do pensamento do desenvolvimento humano. Se tu realmente achas isso, que MGTOW é tipo o supra-sumo da filosofia, é tipo a filosofia suprema, cara, eu só posso te dizer uma coisa. Leia mais livros. Leia, e quando eu digo leia mais livros, não é ler livro de Nessa Han Alita. Cara, leia livros até de pensadores de esquerda, pensadores de direita, pensadores da puta que pariu. O mundo lá fora vai muito mais do que teu grupinho de Facebook, tá? E, enfim, é isso daí. Eu não quero aqui desvalidar, não quis aqui desvalidar. Se você é MGTOW, seja MGTOW, o problema é teu. Eu só tô falando assim, que muitas vezes MGTOW assumem um estilo de vida que eles não estão pensando nas consequências mais a fundo desse estilo de vida. MGTOW, como eu disse, querendo ou não, leva você a ser, querendo ou não, determinista. Até um ponto de vista mais determinista, um ponto de vista mais materialista. Então, cara, se você quer assumir isso daí, sabe, entra de encontro com o seu solipsismo, beleza. Mas com o meu solipsismo, não. Porque eu sou mais neoplatônico do que neo-aristotélico, vamos colocar assim. Enfim, é isso daí. Até o próximo podcast. Comprem meus livros, mandem e-mails, talvez. Acho que eu não vou ler e-mails não no próximo, talvez, sei lá. Enfim, beijos, abraços e falou.